Graça e paz, irmãos, irmãs, todos estejam na paz do Senhor. Nós vamos continuar compartilhando o livro No Deserto, é o nome correto em hebraico, ou o livro Números, tá bem? É o nome que o livro ganhou No Deserto, quando foi traduzido para o grego, passou a chamar-se Números. Por causa do grande número de estatísticas e outros elementos quantitativos. Nós vamos compartilhar o capítulo 7. Agora preste bem atenção. Eu quero que você não desligue o celular, ouça tudo. Esse é o capítulo mais longo do Pentateuco, da Torá. Dos cinco primeiros livros da Bíblia. Sendo assim, eu não vou entrar em cada detalhe desse capítulo, eu vou ler com você. Porque eu tenho a convicção de que, diferente daqueles que vivem tempo integral para a obra de Deus, muitos de vocês, a grande maioria, esmagadora maioria tem o seu ofício, a sua profissão, e muitas vezes você trabalha o dia inteiro. Penso aqui e mando um abraço ao mecânico Dinho. Com certeza, há muitos dias em que trabalha de manhã, tarde e entra à noite. Se você tem um comércio, às vezes o horário também vai para a noite. Alguém muito próximo da minha família trabalha com a área de medicina e muitas vezes trabalha em dois, três hospitais. Então chega em casa tarde, ou mesmo que chegue um pouco mais cedo, chega exausto. São inúmeras profissões, os professores, quem trabalha com a colheita de café, pode chegar em casa até um pouco mais cedo, mas está cansado do dia. Então, às vezes você não vai ler e essa é uma oportunidade de você ligar o celular, ouvir o capítulo bíblico, que é o nosso objetivo principal. Que cada um de vocês ouça um capítulo da Bíblia, tá bem? Esse é o nosso objetivo. Quando iniciei o trabalho, há 4 anos e meio praticamente, eu iniciei para agradecer os irmãos que tinham orado, porque eu tinha saído do hospital, me recuperei e muita gente orou, mas nem imaginava da sequência, era um momento de ação de graça. Depois, quando o trabalho continuou, deu o prosseguimento do trabalho, e nós começamos a fazer disso um objetivo ministerial também, aí ficou definido para mim, e eu passei isso para a pastora, para a missionária Vivian, para o Everson, que o grande objetivo, o grande objetivo, o maior objetivo é que cada um de nós ouça um capítulo da Bíblia nessas mensagens. Claro que aí as notas de rodapé acrescentam, a devocional que o Everson manda acrescenta, quando a missionária Vivian ministra, ela nos dá uma aula com vários livros que ela vai citando, vai fundamentando, isso acrescenta e muito. Quando a pastora ministra, ela trabalha mais com uma visão de pregação, acrescenta. Então, tudo isso acrescenta, mas o objetivo principal e que deve ser alcançado é a leitura bíblica. E nesse capítulo, irmãos e irmãs, ontem nós trabalhamos com a dedicação, o voto de Nazireu. E hoje nós vamos trabalhar com a dedicação do tabernáculo. E eu quero lembrar você que o tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava ao povo de Israel. Em particular, falava com Moisés e, através de Moisés, fazia chegar a mensagem a Arão e a todo o povo de Israel. Então, tabernáculo significa habitação, a habitação de Deus, o lugar onde Deus habitava no, em meio ao povo de Israel. E não só habitava, mas ministrava e derramava sua glória, derramava da sua presença, estava presente com o povo de Israel. Para encerrar essa palavra e depois irmos para o livro, é bom que você lembre que, a partir de Jesus e da obra que ele fez na cruz do Calvário e na sua ressurreição, nós passamos a ser o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus, o lugar onde Deus manifesta a sua vontade, o lugar onde Deus derrama a sua glória. Nós passamos a ser o tabernáculo do Espírito Santo. Você é o tabernáculo. Eu e você, todos os que creem no Senhor, são o tabernáculo de Deus. Por isso esse capítulo é tão importante, porque ele vai falar das ofertas que o povo de Israel trouxe para o tabernáculo. E isso deve nos motivar a entregar a Deus a nossa vida por completo. Não é que nós vamos presentear nós mesmos como tabernáculo. Nós vamos consagrar tudo o que temos de melhor a Deus. Consagrar o nosso espírito a Deus, dizendo: Senhor, o teu Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho teu e eu quero entregar o meu espírito a ti. Eu quero entregar a minha mente para que o Senhor molde a minha mente e eu tenha a mente de Cristo Jesus. Eu vou entregar o campo dos meus sentimentos para que o Senhor, como se fossem utensílios do tabernáculo, tá bem? Naquele momento eram utensílios e ofertas. Então você vai entregando cada parte do teu ser como um todo, teu espírito, tua mente, teus sentimentos. Você vai dizer: Senhor, faz com que os meus sentimentos sejam semelhantes aos de Cristo Jesus, a imagem e semelhança. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você vai entregar o espírito, que é o seu ser, vai entregar a sua mente, vai entregar seu sentimento, vai entregar o seu corpo, porque o corpo é a morada também do Espírito Santo, todo o teu ser é a morada do Espírito. Você vai entregar seus dons, você vai entregar talentos a Deus, você vai entregar-se ao ministério da casa do Senhor, como os levitas faziam. Você vai entregar tudo de melhor que há em você. Tudo que você sentir que deve ser entregue a Ele, consagrado a Ele, você vai entregar. Você vai entregar a riqueza que ele pôs nas suas mãos, ou se não é riqueza, como os homens pensam na sociedade, né, num acúmulo de posses, mas você vai entregar seus bens materiais, consagrá-los ao Senhor, dedicá-los ao Senhor, disponibilizá-los para a obra do Senhor. Então perceba, toda a sua vida, todas as suas atividades, todo o seu sentimento, todo o seu interior, todo o seu exterior, tudo que diz respeito a você, você vai consagrar na tenda do encontro, na tenda sagrada, ou seja, na presença, para a presença de Deus, para o serviço de Deus no tabernáculo, que é você mesmo. Então você vai dizer: Senhor, faz de mim, de fato, um tabernáculo de habitação do Espírito de Deus, e que eu entregue para ti o meu melhor, e entregue o meu melhor em tudo. Também, agora falando em outro campo, entregue o meu melhor no meu relacionamento familiar com pai, mãe, avô, avó, meu relacionamento com os filhos, netos, sobrinhos, parentes, tios, tias. Você vai entregar o seu melhor. Você vai consagrar todos os seus relacionamentos. Você vai entregar a ele toda a sua vida, todas as suas atividades, todo o seu lazer, como no sétimo dia da criação. Você vai consagrar a ele: Senhor, hoje eu vou descansar e eu consagro a ti. Não é que você precisa ficar orando o tempo inteiro, e nem precisa ficar orando. A Bíblia diz para nós orarmos sem cessar, mas na hora do descanso, você vai deitar, vai dormir. Só que no início do dia, ou quando você acordar, você diga ao Senhor: Senhor, eu consagro a ti o meu descanso. E aí vai encontrar com parentes, vai assistir um futebol, vai fazer o que for. E diga: Senhor, todo esse meu dia de descanso, que não é das minhas atividades cotidianas, estão consagradas ao Senhor. Falei futebol, irmãos e irmãs, mas para aqueles que gostam, né? Como eu gosto de esporte, mas cada um segundo o lazer que gosta, né? Que faz, passeios e outras coisas. Tá bom? Então, esta é a mensagem. Então, agora eu faço a leitura devocional que o missionário Everson nos mandou, porque todo cristão é e deve ser um missionário, é em potencial e deve se tornar, de fato. Depois eu já passo para a leitura com uma nota só, da King James, e faço a leitura do capítulo. Pronto. Essa é a devocional de hoje, e eu já consagro essa devocional para que abençoe todos nós, em especial a vida de vocês. Vamos fazer a leitura devocional? O Everson nos manda essa mensagem: depois do choro vem a alegria. O choro não dura a vida toda. As lágrimas não rolam pela nossa face o tempo todo. A noite escura é interrompida pela luz da manhã. Sempre depois da dor vem o refrigério. Sempre depois da tristeza vem a alegria. Deus enxuga as nossas lágrimas. Deus firma nossos pés numa rocha e coloca um novo cântico em nossos lábios. Dele vem a nossa restauração. Ele converte nosso choro em alegria. Nos desejo um bom dia e que o Senhor nos abençoe. E eu desejo uma boa noite e que Deus abençoe o dia de amanhã de vocês, todos os dias da sua vida. Façamos a leitura então, e só no versículo 2 eu vou ler uma nota e depois é só leitura de entrega, de doação, de comprometimento, de dedicação a Deus, tá bom? No dia em que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, a tenda sagrada, ele o ungiu e o dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente, ungiu e consagrou o altar e todos os seus objetos. Então, os líderes de Israel, os chefes das famílias, que que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram suas oferendas. A nota da King James. Enquanto Êxodo 40 nos informa sobre o levantamento do tabernáculo e a cobertura da nuvem e a presença do Espírito do Senhor, Espírito de Yahvé, tomando e enchendo todo o tabernáculo, é por isso ele enche todo o tabernáculo e não permite que nós fiquemos chorando, como disse a devocional, o tempo inteiro. Ele enxuga a nossa lágrima e um dia ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. O presente capítulo é o mais longo da Torá, Lei de Moisés. Descreve os presentes magníficos e idênticos que os chefes das 12 tribos ofereceram à pessoa de Deus para o serviço do tabernáculo. Olha só, irmão, irmã, vamos entregar presentes magníficos a Deus, todo o nosso ser. É notável que o registro de todas essas ofertas de amor e presentes ocorra logo depois da bênção arônica, a bênção sacerdotal, a bênção de Arão, que nós vimos ontem. Capítulo 6. O povo sensibilizado e agradecido pela promessa da presença e das bênçãos do Senhor traz seus presentes com grande generosidade durante 12 dias sequenciais de maravilhosas celebrações. Irmãos, irmãs, eles trouxeram presentes 12 dias sem parar. E 12 tem uma simbologia muito forte, representa o povo de Deus. Em Israel são 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Jesus, não contrariando mais uma vez o Antigo Testamento, pelo contrário, se utilizando daquilo que ele mesmo vinha operando com o Pai e com o Espírito no povo de Israel, escolhe 12 apóstolos. Aí você pode estar dizendo: ah, pastor, é por isso que não foram 5, não foram 7, não foram 9, não foram 15. É por isso, querido, porque 12 representa o povo de Deus. Há toda uma simbologia aqui, há toda uma numerologia, porque em hebraico cada letra tem uma representação numérica. E cada conjunto de letras ou palavras tem um conteúdo, até os nomes têm conteúdo, e há todo um campo para ser explorado quando você estuda os números bíblicos. Nós não o faremos, obviamente, agora, mas o 12 representa o povo de Deus, o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, depois Jesus, os 12 apóstolos. Então, tem esse significado de povo de Deus. Mas se você se animar, eu lhe motivo agora para estudar a numerologia. Não tem nada a ver com autoajuda, não tem nada a ver com sorte, com loteria, com nada disso. Tem a ver com o significado dos números para o povo de Israel, o significado do conjunto de números que formam uma palavra, o significado de todo o conteúdo que está escrito na palavra tem uma representação numérica, porque eles, como povo mais campesino, seminômade, atrelavam número a palavras, palavras a números, tá bem? Então tem todo um significado. Cada número tem um significado. E eu convoco você, animo você a estudar. Só tome cuidado, se você for comprar algum livro, para não cair nas mentiras de autoajuda, Isso é um papo furado, e não cair também numa espécie de esoterismo, né? De uma coisa muito, um conhecimento misterioso para um pequeno número de pessoas. Não, não tem nada disso. É estudar a história de Israel, a teologia de Israel, e dentro de teologia de Israel você vai encontrar nos melhores livros do mundo o espaço para o significado numérico. Você também encontra no rabinato israelita, que tem uma escola em Tel Aviv, que tem uma escola em Jerusalém, que tem escolas no mundo, onde em várias partes do mundo, onde os rabinos estão. Então eu recomendo essa leitura, porque essa leitura sempre me fez muito bem quando eu estudei a numerologia hebraica, e vai fazer muito bem para você. E você vai entender logo que não tem nada a ver com essas coisas que eu mencionei, tá? Tem a ver com significados, com conteúdos e com conteúdos claros e que estão respaldados na escritura, estão explicados na escritura e outros que nos explicam alguns elementos da escritura que às vezes nós não entendemos, né? Número 3. Por exemplo, né? O 12 é formado pelo 3 vezes 4. Número 3 representa a virada da história, onde houve um decreto de morte contra o povo. Deus reverteu toda a história e deu vida ao seu povo e ainda abençoou o seu povo. E quem se levantou contra ele é que pereceu. Você vai estudar isso no livro de Esther. Mas é claro que você já fez a relação e está dizendo assim: o 3 da ressurreição, pastor. Isso, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. Então, ele morre pelos nossos pecados. Há um silêncio no sábado, que é o Shabat, e ao terceiro dia, Deus levanta dos mortos, ressuscitando, o primogênito dos mortos. E a partir dele, ele vai formar uma comunidade de muitos irmãos. Ele é o primeiro, mas depois nós fazemos parte dessa família dos que ressuscitam em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Falei só do três, mas aí tem um significado para esse conjunto: 3 vezes 4, o 7, o 6, né? Tudo isso tem um significado: o 10, o 5, cada número tem um significado na história de Israel. E para nós é fundamental, eu repito, porque até o primeiro século nós estamos falando de Jesus, que era um judeu, e nós estamos falando dos primeiros apóstolos, que eram judeus. Ou você entende a teologia de Israel, ou você vai boiar em muitas coisas, né? Muito bem, agora só leitura para você. Versículo 3. Trouxeram suas dádivas à presença de Yahvé, 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda do encontro. Tu os darás aos levitas, a cada um conforme sua função. Recebeu, portanto, Moisés as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, também de acordo com o que demandava o trabalho deles. Lembra, gersonita vem da família de Gerson, merarita de Merari, todos da casa de Levi. Estavam todos sob a administração de Itamar, filho do sacerdote Arão. Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças, nem bois, pois os objetos sagrados que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Aí o trabalho dos coatitas era muito específico, né? Versículo 10. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar no dia da sua unção. Trouxeram suas ofertas perante o altar, pois Yahvé havia dito a Moisés: cada dia um dos príncipes trará sua oferenda para a inauguração do altar ao meu serviço. No primeiro dia, o que se apresentou à sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadabe, da tribo de Judá. A oferta dele foi uma bandeja de prata e de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oblação à oferta de cereal. Uma vasilha de ouro e 120 gramas cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode para sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 carneiros de 1 ano. Cordeiros de 1 ano, perdão. Para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Olha só a diferença dos sacrifícios e das ofertas. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadabe. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder de Issacar, trouxe sua oferta. E a oferenda dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg. E uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha de trigo amassada com óleo puro de oliva como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro e 120 gramas cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, como holocausto, um bode com oferta pelo pecado, e dos bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elom e príncipe de Zebulon, trouxe sua oferta. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferenda de oblação. Uma vasilha de ouro e 120 gramas cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elom. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur e príncipe de Ruben, apresentou sua oferenda. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha de trigo amassado com azeite como oferenda de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois e 5 carneiros e 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai e príncipe de Simeão, trouxe sua oferta. A oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata

fluindo por entre os dois querubins, moldados sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança. Era dessa maneira que o Senhor se comunicava com ele. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, eu li todo o capítulo e muitos poderiam dizer: não é necessário, leia só dois versículos-chave e chaves e disserte. Não. Eu sou crédulo naquilo que a reforma trabalhou com excelência. Toda a escritura, só a escritura. Eu acredito plenamente na escritura. E eu creio que a escritura, na sua totalidade, sem acrescentar, sem retirar, tem um poder sobrenatural e pode abençoar a vida de cada um de nós, porque a escritura é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz respeito à segunda pessoa da Trindade. Jesus é a palavra de Deus. O Filho é a palavra de Deus, a palavra que criou o universo, a palavra que libertou, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que batiza no Espírito, a palavra que garante que Jesus voltará. Peguei aqui o lema da igreja quadrangular. Então, que Deus abençoe você com a leitura dessa palavra. E mais uma observação. Vejam, duas observações. Vejam a oferta perfeitamente ordenada, estabelecida por Deus, transmitida por Moisés ao povo, e vocês repararam que cada um trouxe exatamente aquilo que tinha que trazer segundo a determinação. Que nós aprendamos com isso e ofereçamos ao Senhor a oferta perfeita dentro daquilo que a palavra de Deus nos manda apresentar e dedicar. A palavra de Deus veio a Moisés, a glória do Senhor veio a Moisés, e hoje a palavra de Deus habita em nós, e a glória do Senhor habita em nós, e ele nos orienta, segundo a Escritura, a oferecer uma dedicação perfeita, uma oferta perfeita, exatamente como ele descreveu. Por isso é importante você entender toda a palavra, buscar entender toda a palavra, para que você possa oferecer nada aquém ou nada além daquilo que Deus estabeleceu. Que nós aprendamos com isso e ofertemos, segundo a orientação de Deus, uma oferta perfeita. E para encerrar, você reparou que Deus fluía. A voz fluía no meio dos querubins, no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança. Hoje, a palavra de Deus continua fluindo pelo poder do Espírito Santo de Deus. E entre os querubins, porque os querubins e os serafins acompanham, os rabinos até falam de 10 castas sacerdotais, mas nós afirmamos aquilo que o texto diz. Aqui, não a tradição oral que eles trabalham, ou a tradição, nós trabalhamos com a tradição escrita. Então, o Senhor fala, e toda a corte celestial é testemunha, querubins, serafins, de que ele fala conosco. E ele é o propiciatório. Ele é o propiciatório. Ele realizou toda a obra. Vocês viram que tem sacrifício pelo pecado e oferta também. Então, tudo que está aqui de utensílio, para resumir, tudo que está aqui de utensílio e de oferta, na verdade, Jesus já ofereceu ao Pai. Jesus ofereceu ao Pai e ao Espírito. E como ele fez a oferta perfeita, seu sacrifício é único e suficiente, nós não precisamos mais fazer sacrifício para agradar a Deus. Mas somos convidados, não para fazer sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício único e suficiente. Nós somos convidados a seguir exatamente aquilo que a Bíblia nos diz, seguir exatamente o padrão daquilo que Deus estabelece e ofertar para Ele o melhor das nossas vidas. Eu mencionei no início, não vou repetir, o melhor. Aliás, só reforçando isso, o melhor das nossas vidas, no espírito, na mente, no sentimento, no corpo, na vida como um todo, dons, talentos, ministérios, toda a sua interioridade, tudo aquilo que lhe diz respeito na vida exterior também, todo o campo de relacionamentos que nós ofertemos para ele como dedicação de amor. Nós ofertemos para ele aquilo que temos de melhor. Esse texto me constrange, esse texto mexe com o meu interior como se tivesse uma criança no meu ventre, se mexendo e, né, fazendo claro, está nascendo algo novo. E eu creio que Deus está fazendo nascer algo novo em mim, sim. E está fazendo nascer, se você deixar, algo novo em você também, de modo que você não seja reticente. Você entregue o melhor, segundo orientação bíblica. É o melhor do seu ser. Diga a ele: Senhor, eu me consagro a ti, eu quero me consagrar a ti. Aliás, Espírito Santo, me ajude com os teus gemidos inexprimíveis e com o teu poder, me ajude a ofertar para Deus o melhor de todo o meu ser e de todos os meus relacionamentos e de tudo que o Senhor colocou na minha mão, dons, talentos, ministérios, bens materiais, que eu ofereça a ti o melhor. Espírito Santo, me ajude a ofertar a ti o melhor. Nunca trabalhe com: ah, eu vou fazer uma conta aqui, vou fazer uma conta ali. Bom, o orçamento diz que eu não posso fazer isso ou fazer aquilo, eu não posso abrir mão disso, disso, disso, disso. Você não pode abrir mão de uma série de coisas, mas abrir mão de entregar o melhor para Deus, ah, isso é tranquilo. Abrir mão de entregar na mão do sacerdote aquilo que lhe é devido, ah, isso é tranquilo. Agora, abrir mão de outras coisas, você não abre. Mesmo que seja no campo, agora falo com pastores, pastoras, missionários e missionárias, mesmo no campo ministerial, mesmo no campo denominacional, nós podemos chegar a esse mesmo cálculo. Olha, nós não abrimos mão, não podemos abrir mão disso aqui, da letra A no orçamento, da letra B, na letra C, na letra D, mas não podendo abrir mão de nada da instituição, nós não temos como oferecer o melhor para Deus, o melhor para o ministério, o melhor para o sacerdócio. E alguém poderá perguntar: pastor, o senhor está nos chamando a ser irresponsável com a mordomia, com as finanças, com os compromissos? Não, de modo algum. De modo algum. Eu só estou dizendo para você que a primeira letra é o alfa e a última letra, o ômega, né? O Aleph no hebraico, a primeira letra é para Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ah, mas aquele edifício, aquele prédio, aquela instituição, tal, diz respeito à obra de Deus. Bom, se você for por aí, tudo vai dizer respeito à obra de Deus. A partir de você, você já diz respeito à obra de Deus e você não vai poder oferecer como as tribos de Israel. Nesse momento, nós não estamos vendo uma falha. Israel cometeu muitos erros, Os profetas denunciaram. Mas nesse capítulo, eles foram absolutamente fiéis ao que foi ordenado. Então, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Então, a letra Aleph, né, a primeira letra do alfabeto, diz: primeiro de Deus. Primeiro aquilo que eu tenho que entregar no tabernáculo. E eu entrego no tabernáculo para o sacerdote. E eu não estou falando também de você entregar riquezas para as denominações ficarem comprando frota de avião ou para ficar gastando ao bel prazer. Você entendeu muito claramente. Primeiro o de Deus. Primeiro dos homens e mulheres de Deus. Primeiro dos pastores e pastoras, primeiro dos missionários e missionárias, e depois, em segundo lugar, o Bet, né? Aí vem as outras coisas. Aí eu vou me organizar de modo absoluto para ser irrepreensível no campo da mordomia. E Deus me abençoará com riqueza, Deus me abençoará com aquilo que eu preciso para que eu cumpra todos os compromissos individuais, familiares e para que nós, como igreja, cumpramos todas as nossas obrigações institucionais. Deus vai nos abençoar. Agora, se nós colocarmos em ordem errada e deixarmos a prioridade que é o reino de Deus, a sua justiça, a solidariedade aos necessitados em último lugar, Deus vai virar o rosto e vai dizer: eu não aceito aquilo que vocês fazem, eu ponho a mão e vocês podem trabalhar, mas não vão colher. Você pode plantar, mas não vai colher, porque eu não aceito sobra, eu não aceito resto, eu não aceito. Para mim é o primeiro lugar. Então, em nome de Jesus, aprendamos, aprendamos. Em mim está isso aqui. No meu interior, como se fosse um ventre, está Deus, o Espírito Santo fala comigo agora, e eu sei que ele está falando contigo, primeiro de Deus, e eu estou falando não de bens materiais, em princípio, primeiro o Espírito, teu ser para Deus, depois tua mente, é o mais importante, a tua razão para Deus, depois a tua emoção, todo o campo da sua emoção, da sua afetividade, o seu campo emocional, depois tudo que é corpóreo para Deus também, depois todo o campo relacional, família e etc, né? Todos os relacionamentos para Deus, primeiro para Deus e depois nessa ordem também para as pessoas. E depois, primeiro para Deus e depois para os meus funcionários, ou então para os meus superiores, né? Mas eu vou me entregar por completo, eu vou me doar por completo, eu vou colocar tudo em primeiro lugar para Deus. E depois das relações, nós vamos para as relações com a igreja. E primeiro está claro qual é a prioridade. Eu fico perplexo como eu tenho batido nisso e vou continuar batendo. Preparem-se, porque é bem provável. Nós estamos no WhatsApp, estamos no blog, mas estou trabalhando com a graça de Deus, se for a vontade dele, para que nós ministremos também no blog. Já passamos de 310 mil e no YouTube, perdão, blog já temos. Já passamos de 310 mil. Agora, se for agradável ao Senhor, nós queremos passar de 500 mil, queremos passar de 600, 700, quem sabe chegar aos milhares. Então, nós queremos ter o programa de WhatsApp, o programa do blog, essas ministrações no blog, um programa de YouTube, onde eu vou precisar do seu like. Desde já, quero pedir a você que vai ouvir. Provavelmente até o fim de maio a gente está com isso em ordem. Aí você vai dar o seu like, como é o padrão desse negócio agora, o curtir, eu acho que é curtir que se coloca lá, e você vai dizer, e isso vai dando mais espaço para que nós anunciemos a palavra do Senhor, porque primeiro, está claro, primeiro é o de Deus, e primeiro o de Deus via sacerdote, sem corrupção, sem espoliação das pessoas, sem safadeza de pseudo-pastores e apóstolos que, na verdade, nada mais são do que lobos que querem tosquiar as ovelhas e querem ficar ricos, né? Sem essa safadeza, essa imundice, né? Então, sem isso, mas que você entregue a Deus tudo! E aquilo que for palpável, for do campo dos dons, dos talentos e ministérios, e dos bens, entregue para Deus! Entregue aos missionários. Agora foi a Sarinha, eu vou pedir ao Eduardo, à Lu, que me passem dados para que você seja um contribuinte da Sara. É filha dos meus filhos. E ela já está indo para a missão. Imagino que já tenha ido. E você pode contribuir, a pastora Renilda, né? Já disse isso a vocês. Há pessoas do nosso grupo que já abençoaram. Pode abençoar mais com Bíblias, pode abençoar mais com material para trabalhar com ribeirinhos e com indígenas. Veja bem, entregue todo o seu melhor para Deus. E você vai ter que procurar sacerdotes íntegros também, e igrejas íntegras, onde você sabe que não vai haver essa safadeza. Se você vê que a pessoa tem a aparência da celebridade, como se fosse do Big Brother, pode sair fora disso que é lixo. É coisa do diabo. Faz muita festa, faz muita purpurina, tem equipe de louvor. De louvor não, de música, porque louvor é outra coisa, né? Nossa gratidão a Deus. Tem tudo isso, tem muita purpurina, né? Tem muito lança-perfume. Como diria Rita Lee, né? Tem muito lança-perfume, tem muita purpurina, mas não tem Deus, não. Ele vira o rosto. Mas hoje você precisa tomar uma posição. Eu preciso tomar uma posição, a fim de que nós sejamos irrepreensíveis. E Deus está gerando algo novo ao completar 35 anos de ministério. Deus já gerou algo novo quando eu saí do hospital. Já tinha algo novo quando gerou na conversão. Já tinha algo novo na infância, quando Deus me formou. Mas depois, na adolescência, me afastei. Na conversão, ele gerou uma nova vida. E depois, durante o ministério, quando nós nos equivocamos, erramos, pecamos, Deus teve que consertar e fazer algo novo. E agora eu sinto que ele está fazendo algo novo para os 100 metros finais. E eu quero dar tudo. Todo o meu melhor. Siga esse exemplo. Siga esse exemplo do capítulo 7 do livro No Deserto, ou Números. Siga esse exemplo e que Deus vai te abençoar em tudo. Pode ter certeza que Ele vai te fazer abençoado. Shalom. Shalom. Bênção, paz, prosperidade. E Laila Tov significa uma boa noite na presença do Senhor. Laila Tov, Laila Tov, a todos vocês em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder maravilhoso do Espírito Santo, a sobriedade, a estabilidade, a santidade do Pai, e então seja sobre nós. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a presença bendita do Espírito Santo seja sobre nós e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.